região, sintoniza. YL231, 1490 kHz. Onda Viva. Onda Viva. Modulando em onda média para mais de 1 milhão de ouvintes. Rádio Onda Viva AM, Araguari, Minas Gerais. Participe, peça sua música, mande seu recado. 3246-0103. Onda Viva AM, o telefone mais acionado da cidade. Para a nossa terra de Araguari.